Você se lembra do tempo que você andava juntinho com o paizinho, querido? Quantos de vocês querem voltar ao primeiro amor? Quantos? Lembra, Senhor, todo fim de tarde eu te encontrava pra passear, te ouvir falar. Lembra, Senhor, que na madrugada eu me levantava pra escutar teu sussurrar. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Leva-me de volta pra você. Senhor Jesus, eu quero ouvir tua voz. Leva-me, Senhor, quero ouvir tua voz. Meu Jesus, quero ouvir tua voz. Leva-me, Senhor, eu quero ouvir.